Não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer o que faz. Portanto, devemos resistir a ele. Afinal, não obstante todas as suas intimidações, ele exalta os loucos, e ninguém mais. Os sábios herdarão a glória, disse Salomão, mas a vergonha será a exaltação dos loucos. PV 13:35. Fiel, acho que devemos clamar auxílio contra a vergonha aquele que nos quer valentes pela verdade na terra. Cristão, você está certo, mas não encontrou ninguém mais naquele vale. Fiel, não, eu não, pois o Sol me acompanhou durante todo o resto da travessa desse vale, como também do vale da sombra da morte. Cristão, que ótimo, então, para mim as coisas se deram de outro modo. Logo que entrei naquele vale, tive por longo tempo um terrível combate contra um demônio horrendo chamado Apulion. Cheguei mesmo a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou e me esmagou contra o chão, querendo me despedaçar, pois quando me atingiu, a espada me voou da mão. Ele já tinha como certa a minha morte. No entanto, clamei a Deus, que me ouviu e me libertou de todas as minhas aflições. Depois entrei no vale da sombra da morte, contou o Cristão Traço, avançando sem luz durante quase metade do caminho. Pensei diversas vezes que ali morreria, mas afinal o dia rompeu, o sol surgiu, e então o resto do caminho foi muito mais fácil e tranquilo. 12. Os falsos mestres. Vi depois no meu sonho que, enquanto os dois caminhavam, Fiel, ao olhar para o lado, viu ao longe, pois nesse trecho havia espaço bastante para todos eles caminharem lado a lado, um homem chamado Tagarela. Era homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância do que de perto. A esse homem Fiel dirigiu-se assim: Fiel, ei, amigo, para onde está indo? Para a terra celestial. Tagarela: sim, é para lá que eu vou. Fiel: ótimo. Então esperamos contar com a sua boa companhia. Tagarela: é de muito bom grado que serei companheiro de vocês. Fiel: vem então, vamos seguir juntos, aproveitando o tempo para conversar sobre coisas proveitosas. Tagarela: para mim nada é mais agradável que conversar sobre coisas boas, com vocês ou com qualquer outra pessoa. Alegro-me de ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente, pois, para falar a verdade, poucos são aqueles que se dedicam a passar o tempo assim, quando em viagem, uma vez que a maioria prefere falar de coisas vãs, e isso tem sido um tormento para mim. Fiel: de fato é algo a lamentar, pois que coisas tão dignas do uso da língua e da boca existem na terra quanto as coisas do Deus dos céus. Tagarela: muitíssimo me agrado de você, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção, e ouso até acrescentar, que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus. Que coisas tão agradáveis há, isto é, se o homem acha algum prazer em coisas maravilhosas. Por exemplo, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registro tão prazeroso, e tão belamente escrito, se não nas escrituras sagradas? Fiel: isso é verdade, e tirar proveito dessas coisas na nossa conversa é justamente o que desejamos. Tagarela: foi o que eu disse. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que ao fazê-lo o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém mais especificamente por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo, etc. Além disso, ainda falava Tagarela Traço, por meio das conversas o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda pela conversa, o homem também pode aprender as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o seu conforto. E mais, por meio disso o homem pode aprender a refutar falsas opiniões, a defender a verdade e também a instruir o ignorante. Fiel: tudo isso é verdade, e me alegro de ouvir de você essas coisas. Tagarela: ai de mim. A falta disso é o motivo porque tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça na sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando esse fato, vivem nas obras da lei, pelas quais o homem de modo nenhum pode alçar-se ao reino dos céus. Fiel: mas, com a sua licença, o conhecimento celestial dessas coisas é dom de Deus. Homem nenhum as alcança por ação humanitária ou meramente por falar delas. Tagarela: tudo isso sei muito bem, pois o homem nada pode receber a menos que lhe seja dado do céu. Tudo provém da graça, não das obras. Eu poderia citar 100 passagens bíblicas que confirmam isso. Fiel: pois muito bem. Mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? Tagarela: no que você quiser. Eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contanto que tudo se faça para proveito nosso. Então Fiel se admirou e, aproximando-se de Cristão, pois este até aqui caminhava afastado dos outros dois, disse-lhe baixinho: Fiel e companheiro magnífico encontramos. Certamente esse homem dará um excelente peregrino. Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo: Cristão, esse homem de que tanto você se admira enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Fiel: Então você o conhece? Cristão: Se o conheço, sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece. Fiel: Diga-me então que espécie de gente ele é. Cristão: Seu nome é Tagarela. Morava na nossa cidade. Admira-me você ser um estranho para ele. Só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. Fiel: É filho de quem? E onde morava? Cristão: É filho de certo bem falar e morava na Rua da Parola. Todos os que o conhecem lá na Rua da Parola o chamam de Tagarela. E apesar da sua língua de trapo, não passa de um coitado. Fiel: Ora, ele me parece um homem muito distinto. Cristão: Isso acontece àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe, de perto é bem desagradável. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar o que já observei na obra do pintor, cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de bem perto são bem desagradáveis. Fiel: Inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu. Cristão: Longe de mim brincar com esse assunto, embora eu tenha mesmo sorrido, ou de acusar alguém falsamente, pois vou-lhe dizer mais algumas coisas sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa, assim como conversou agora com você, também conversa nas tavernas. Quanto mais bebida tem na cachola, mais fala coisas fúteis. A religião não tem lugar em seu coração, nem em sua casa, nem em sua conduta. Tudo que ele tem reside na língua, e sua religião é apenas fazer ruídos com ela. Fiel: É mesmo? Então estou muito enganado a respeito desse homem. Cristão: Enganado? Pois pode estar certo disso. Lembre-se do provérbio: eles dizem e não fazem, mas o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. MT 23:3, 1 Coríntios 4:20. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e do novo nascimento, mas nada sabe senão falar disso. Frequentei a sua família e observei em casa e na rua, e sei que o que digo dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo é de sabor. Não há ali nem oração nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus bem melhor do que ele. Ele, disse Cristão, é a própria nódoa, a própria desgraça, a própria vergonha da religião para todos os que o conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. Assim diz a gente comum que o conhece: santo na rua e diabo em casa. Sua pobre família bem o sabe. É tão bruto, tão insolente e tão insensato com os seus servos que eles nem sabem o que lhe fazer ou lhe dizer. E Cristão continuou dizendo: homens que têm alguma relação com ele dizem que é preferível lidar com os ímpios, pois aqueles serão mais justos do que este. Esse Tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro. Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos e, se percebe em algum deles uma tola timidez, pois assim denomina o primeiro sinal da boa consciência, o chama de inécio e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho nem fala dele elogiosamente diante dos outros. De minha parte, sou de opinião de que ele, por meio da sua vida ímpia, fez muitos tropeçarem e caírem, e se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos. Fiel: Pois bem, meu irmão, sou obrigado a acreditar em você, não só porque você diz que o conhece, mas também porque é como Cristão que retrata as pessoas. Não posso acreditar que você diz essas coisas por mal, mas sim porque é a mais pura verdade. Cristão: Se não o conhecesse mais que você, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve de início. Sim, e se esse retrato viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, coisa que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão dos bons homens. Mas de todas essas coisas, e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que ele é culpado, e isso sei por conhecimento direto. Além disso, os bons homens se envergonham dele. Não podem chamá-lo nem irmão nem amigo, a própria menção de seu nome entre os bons os faz corar, se o conhecem. Fiel: Bom, vejo que dizer e fazer são coisas diferentes, e de agora em diante é melhor que eu note essa diferença. Cristão: De fato são duas coisas distintas, e tão diversas quanto a alma e o corpo. Pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião é a prática, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. TGUM 27. Disso Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir e falar fazem um bom cristão e assim engana a própria alma. Ouvir, ensinava Cristão, é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está de fato no coração e na vida. É bom saber que no dia do juízo os homens serão julgados segundo os seus frutos, pois não lhes será perguntado: vocês acreditaram? Mas vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita, e você sabe que os homens na ceifa só consideram o fruto. Tampouco nada se pode aceitar que não seja da fé. Falo isso para lhe mostrar como a confissão de Tagarela será insignificante naquele dia. Um fiel. Isso me faz lembrar Moisés, quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina, não o que tem somente casco fendido ou o que somente rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. 2. E de fato isso fez lembrar Tagarela. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido, não se afasta do caminho dos pecadores, pois, como a lebre, tem pé de cão ou urso, e, portanto, é impuro.